Portal Tua Rocha. Vem arrochar com Alex Gomes e Cristense. Olha o sucesso do Brasil. Vai começar o meu swingão. Isso aqui tá bom demais. A galera atrás do trio, todo mundo dançando na paz. Meu swing arrasta a multidão. A galera faz um coração. Todo mundo querendo fazer esse novo passinho que tá demais. Direita, esquerda, galopando vai. Direita, esquerda, oh, galopando vai. Direita, esquerda, galopando vai. Esse é o novo passinho que tá gostoso demais. Direita, esquerda, galopando vai. Direita, esquerda, galopando vai. Direita, esquerda, galopando vai. Esse é o novo passinho que tá gostoso demais. Que swing, pai. Vem arrochar com Alex Gomes. Arrocha, mamãe. Vem começar o meu swingão. Isso aqui tá bom demais. A galera atrás do trio, todo mundo dançando na paz. Meu swing arrasta a multidão. A galera faz o coração. Todo mundo querendo fazer esse novo passinho que tá demais. Direita, esquerda, oh, galopando vai. Direita, esquerda, oh, galopando vai. Direita, esquerda, galopando vai. Esse é o novo passinho que tá gostoso demais. Direita, esquerda, oh, galopando vai. Direita, esquerda, galopando vai. Direita, esquerda, galopando vai. Esse é o novo passinho que tá gostoso demais. Direita, esquerda, oh, galopando vai. Direita, esquerda, oh, galopando vai. Direita, esquerda, galopando vai. Esse é o novo passinho que tá gostoso demais. Chama! Vem arrochar com Alex Gomes e Cris Dense. Arrocha, mamãe.